Ora, então, muito bom dia a todos e a todas. E eu acho que vocês estão com um bocado de surpresa, porque não é com um Algemir que vocês estão hoje a apresentarem as vozes de Portugal. Então, eu estou a reemplaçá-lo porque ele não está cá e vai estar ausente ao menos duas semanas ou três. Ou então vocês estão na presença de Lourenço e vamos continuar com as nossas músicas portuguesas. E então desejo-vos um ótimo dia e hoje somos quinta-feira de 22 de setembro de 2022 e estamos no último dia de verão, que é no dia 22 de setembro. Então vamos passar ao outono, mais de outubro, mais uma semana de setembro e depois passaremos ao mês de outubro. Então, vocês ficaram um bocado surpreendidos por ouvir a minha voz, mas estou cá para fazer-vos alegres e passar muitas belas músicas. Então vamos continuar com as nossas músicas e vai ser então A Lua, Tu e Eu, José Amaro. E ora então, se vocês quiserem pedir um disco pedido também, podem o fazer, que eu estarei aqui para o passar. E a partir das 10 vamos passar uns fadinhos, como de habitude, como fazia o Serão Gemiro, e passarei quase a música que eu. Então, boa escuta e uma ótima quinta-feira. A energia que ela traz, fecho os olhos, sente a paz que ela tem para nos oferecer. Senta a energia que ela traz, fecha os olhos, sente a paz que ela tem para nos oferecer. Eu, tu e a lua, a lua, tu e eu. Tu és a minha lua, eu sou. Tanto esta noite ilumina o nosso quarto por inteiro. Vem dormir no meu peito e suspirar. Vou beijar-te sem parar, como a lua beija o sol e o mar. Vem dormir no meu peito e suspirar. Vou beijar-te sem parar, como a lua beija o sol e o mar. Eu, tu e a lua. A lua, tu e eu. Tu és a minha lua, teu sol sou eu, tu e a lua. A lua, tu e eu. Tu és a minha lua, teu sol. Meteo. Ora, e quanto a tom a meteor, estamos com 6 graus desta manhã e a partir da tarde ficaremos com 21. Esta manhã está um bocadinho fresco, mas também faz bem, não é? Para matar esses micróbios, porque a gente não quer mais doenças como o que já teve. E então estaremos com 21 à tarde e com um bom tempo. Então, e continuamos com as nossas músicas. E também tenho a dizer, para quem trabalha, um ótimo trabalho e um ótimo dia para todos que estão a trabalhar e que estão à escuta da Rádio Arcanciel. Então continuamos com as nossas músicas. Tu, ai, ai, ai. Na, na, na, na, na, na, na. Desse mal que há em ti. Na, na, na, na, na, na, na. Foi veneno que bebi. Na, na, na, na, na, na. Foi difícil curar-me, reconstruir. Sei que devo obedecer ao coração. É tão difícil resistir a uma paixão. O olhar que me trata, que me cativou, mostrou-me o caminho para onde vou. Não te conheço, mas não consigo resistir. Vou e não penso no que vem a seguir. Enfeitiçado, sem saber se és infiel, sigo a teu lado para o quarto do motel. Quero apertar, sentir, chutar até fundir. Tu e eu, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Quero apertar, sentir, chutar até fundir. Tu e eu, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Das tuas velhas paixões, consigo me entender essas desilusões. Procuras o caminho errado para esquecer alguém que no passado só te fez sofrer. Serei apenas motivo para divisão. Horas pequenas, intensas de paixão. Sinto-me usado, mas não desisto de mudar. Esse meu lado que desistiu de amar. Quero apertar, sentir, chutar até fundir. Tu e eu, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Quero apertar, sentir, chutar até fundir. Tu e eu, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Pena viver não é só mais uma conquista. Publica no teu Insta esta felicidade de encontrar a verdade. Sentir os batimentos, felizes os momentos que apagam a saudade. Que apagam a saudade. Quero apertar, sentir, chutar até fundir. Tu e eu, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Quero apertar. Já querias mais e eu disse: relax, Relax, não é tudo de uma vez. Relax, relax, até pensares o universo. Vamos lá com calma, bem devagarinho. Não penses logo naquilo, toca na alma. Logo naquilo. Primeiro nos encontramos e cruzamos nosso olhar. O efeito que sentimos teve um efeito bilateral. Depois no segundo encontro veio o toque de cristais. No terceiro estavas louco e pouco já querias mais. Eu disse relax, relax, não é tudo de uma vez. Relax, relax, até passares o universo. Vamos lá com calma, bem devagarinho. Não penses logo naquilo, toca-me na alma. About that. Não penses logo naquilo, boy. About that, relax yourself. Não penses logo naquilo, no, no. Take it easy, take it easy. Coração tá tranquilo. Take it easy, take it easy. Não, não penses logo naquilo. Maldito é, mais um pouco deixa-te louca também. Maldito é,

balançar o balancê. Horas e 37 minutos nas nossas ondas da Rádio Arco-Íris 96.2 e vocês estão à escuta das vozes de Portugal, mas não é o seu Jalmir que estão a apresentar, estão a apresentar por Lourenço que está presente, porque o seu Jalmir está ausente duas semanas ou três, não sei bem, mas quando ele cá chegar cá estará. E que goze um bocadinho de férias também e que tenha tudo de bom e muita saúde, e porque ele foi a Portugal para ver também a sua mãe, porque a sua mãe acho que está um bocadinho mal, e desejo umas ótimas melhoras se ele me está a ouvir na emissão em Portugal. Ora, então eu vou passar aqui uma cançãozinha que tem por título Israel. Não sei se é bem esta canção que foi pedido da parte da Sra. Margarida Valente para o seu homem, que se chama Adriano Rocha, que lhe deseja um ótimo dia e tudo bom e um ótimo trabalho. Então vou passar esta cançãozinha, se não for, se ele estiver à escuta, que telefone para dizer-me se é outra. Então vamos à escuta. vez mais um. Foram poucos minutos e mais os segundos deixaram-me assim. Um beijo inconstante e um toque suave. E de um instante, sensação estranha de amor de verdade. 365 dias por ano. 65 dias por ano, 1440 minutos, 60 segundos por minuto, mil milésimos por segundo, 24 horas. E 50 minutos, e estamos à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. E estamos à escuta de Não Vás Embora. Não vou embora, ainda fico aqui com vocês até ao meio-dia, com muito gosto e prazer. Então, uma ótima manhã para aí desse lado que estão à escuta da Rádio Arco-Íris. Encontrei o princesa tão linda, a luz do sol da minha vida. Eu até chorei quando te vi nascer. Então, e vimos de ouvir Amar-te para sempre, meu querido pai. Então, são 9 horas e 58 minutos na Rádio Arc-en-Ciel. E estamos quase na última, no fim da nossa primeira hora. E ora então, eu quero dizer que venho de ouvir o Sérgio Elmiro por telefone, que ele está em Portugal à escuta da emissão e ficou contente por eu estar cá, não é? Para estar a reemplaçá-lo. E para todo mundo saber que ele está em Portugal. Ora então, e daqui a pouco, lá para as 10, 10 e um quarto, passarei uns fadinhos para todas as pessoas que gostam de fado, também que ele costumava passar uns fadinhos também para todas as pessoas que estão à escuta da Rádio Arc-en-Ciel. E então vamos continuar com as nossas músicas e continuamos com Vontade Louca. A gente está aqui, eu estou cá e vocês estão aí desse lado com uma vontade louca para ouvir música, não é? Então vamos à música. contigo, quis logo te abraçar. E foi assim que aconteceu. Dançamos coladinhos, eu e tu, tu e eu. Continuamos então com a dancinha do TikTok. Olha a dancinha do TikTok, é muito fácil de aprender. Vem remexendo a cinturinha que todo mundo faz com você. Olha a dancinha do TikTok, é muito fácil de aprender. Vem remexendo a cinturinha que todo mundo faz com você. A mãozinha na cabeça é tic, a mãozinha no joelho é toque. A mãozinha na cabeça é tic, tic, tic, tic, toque. A mãozinha na cabeça é tic, a mãozinha no joelho é toque. A mãozinha na cabeça é tic, tic, tic, tic, toque. Dá um pulo pra frente, dá um pulo pra trás. Dá um pulo pra frente, esse TikTok é gostoso demais. Dá um pulo pra frente, dá um pulo pra trás. Dá um pulo pra frente, esse TikTok todo mundo faz.

horas e 11 minutos e estamos então à escuta da Rádio Arcanciel. Se eu te pudesse beijar, e vocês estão à escuta da Rádio Arcanciel, todo mundo, a Portugal e França, por todos os cantos do mundo. Então, boa escuta e uma ótima manhã de terça, de quinta-feira, de dia 22 de setembro de 2022. Então, um ótimo dia para vocês. Aproveitem que está só. 10 horas e 21 minutos e vimos de ouvir Telmo Rodrigues. Então, como eu prometi que às 10:15, 10:30 passava uns fadinhos para quem gosta de fados, então eu vou passar aqui uns fadinhos para a Sra. Fernanda Campos e o Sr. Martins e tudo para todas as pessoas que gostem de fados. Então vamos ouvir 3 ou 4 fadinhos e depois continuaremos com as nossas músicas normais e as dedicatórias que a gente tem a passar. Então, boa escuta e uma ótima manhã. Ora, então estamos à escuta de uns fadinhos e vamos continuar com quem? Com a nossa Amália Rodrigues. Nossa Amália Rodrigues, que canta a música portuguesa. E então, como vocês sabem, estou a relançar o Sr. Gelmiro, porque ele partiu a Portugal 3 ou 4 semaninhas. Foi fazer uma visita lá abaixo à sua mãe. Foi visitar a sua mãe, que vocês sabem que ela já tem uma certa idade e não se sentia muito bem. E então estarei aqui presente até o Sr. Algemir regressarem aqui à França. Então, boa escuta e uns ótimos fados. Para lá.

desfolhei. Tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, depois de nós, dizer adeus, ficarmos sós, teu lugar a mais, tua ausência em mim. E vamos continuar então com a música de José Cid. José Cid que vai nos emprestar a música que tem por o título, não é José Cid, é António Variações, e que vai nos interpretar com a música que tem, Canção de Engarta. Horas 35 minutos e estamos à escuta das Canções Ingratas de António Variações. E depois continuaremos com as nossas músicas normais. Tu estás livre, eu estou livre. É uma noite para passar. Porque não vamos unidos? Porque não vamos ficar? Só de amar. 10 horas e 42 minutos na vossa rádio, na Rádio Arcanciel. Então, e vamos continuar com nossas músicas e as nossas dedicatórias. E tenho aqui uma dedicatória que é da parte de Manuela de Araújo, não esquecendo a sua cupina Rosi, e também todo o pessoal que trabalha com ela, e para o seu patrão, e para todas as pessoas que a conhecem. E também ela envia um bom dia para Portugal, para o Céu Gemeiro, e que lhe desejo um ótimo dia, tudo bom, e que dê um abraço à sua mãe, que ela deseja tudo bom também e tenha muita felicidade. Então, vamos ouvir, como de habitude, a bela canção que tem por título Tony Carreira Resta. Thank you.

Então eu peço desculpa que houve aqui um pequeno problema no ordenador, mas já tudo marcha bem. Então vamos à festa no autocarro. No autocarro tudo acontece. No autocarro tudo pode acontecer. No autocarro tudo acontece. Há apertos, encontrões e o resto não vou dizer. No autocarro tudo acontece. No autocarro tudo pode acontecer. No autocarro tudo acontece. Há apertos, encontrões e o resto não vou dizer. A malta quando vai a passear não consegue sossegar. É uma grande diversão. E alguns malandros só querem brincar com a gaita a tocar, às vezes de mão em mão. Bebem-se os copos bem a desgarrada. A festa fica animada ao som do acordeão. E o chofer seguindo pela estrada, a malta vai animada, mas que bela excursão. No autocarro tudo acontece. No autocarro tudo pode acontecer. No autocarro tudo acontece. Há apertos, encontrões e o resto não vou dizer. No autocarro tudo acontece. No autocarro tudo pode acontecer. No autocarro tudo acontece. Há apertos, encontrões e o resto não vou dizer. Assim de repente o motorista travou. Ai, foi uma confusão. E no meu colo cai uma vidente. Mecânico me chamou, mas que admiração. Ai, que engraçado, está mesmo a acertar. Só por isso minha amiga, não lhe leve um pistão. Mude o óleo e o que precisar. Eu cuido do seu popó, vou fazer a revisão. No autocarro tudo acontece. No autocarro tudo pode acontecer. No autocarro tudo acontece. Há apertos, encontrões e o resto não vou dizer. No autocarro tudo acontece. No autocarro tudo pode acontecer. No autocarro tudo acontece. Há apertos, encontrões e o resto não vou dizer. Acontece. No autocarro tudo pode acontecer. No autocarro tudo acontece. Há apertos, encontrões e o resto não vou dizer. No autocarro tudo acontece. No autocarro tudo pode acontecer. No autocarro tudo acontece. Há apertos, encontrões e o resto não vou dizer. No autocarro tudo acontece. No autocarro tudo pode acontecer. No autocarro tudo acontece. Há apertos, encontrões e o resto não vou dizer. No autocarro tudo acontece. No autocarro tudo pode acontecer. No autocarro tudo acontece. Há apertos, encontrões e o resto não vou dizer. Ora, então tivemos com Diniz no autocarro tudo acontece, mas o resto ele não pode dizer, então muito bem, são 10:54 e então vamos continuar com quem? Com Tony Carreira. Tony Carreira que nos interprete Por um Instante de Tabi. Regret et remords. dans le noir, dans le silence. Ton sourire revient encore. Je croyais qu'avec le temps j'arriverais à t'oublier, mais aujourd'hui plus qu'avant, je sais que je t'oublierai jamais. Quelque part dans d'autres pas, ça me fait mal et pourtant jour et nuit je pense à toi. Então, e vimos de ouvir Tony Carreira por um instante, Tavi. E são 10 horas e 59 minutos, são 11 horas praticamente aqui na nossa rádio, nos estúdios da Rádio Arc-en-Ciel. E vamos passar uma página do pub e depois continuaremos com a nossa última hora com muita, muita música. Então, até já. En fait, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Marionneau, 1 rue de l'Orme Gâteau, à ses mois. Téléphone 02 38 22 12 22. Oh.

Chegaste, ainda me pedes pra ter. Me perdão e meu carinho. gosto, o que tu queres é festa. E vamos continuar com a nossa música. E então vai ser outra musicazinha de Graciano Sagra, Pedindo Solidão. Deixa-me expandir o orgulho fechado em meu peito. Deixa-me dizer que a maior virtude é o defeito. Deixa-me gritar e chorar se assim eu quiser. Por favor, deixa-me zombar da tristeza e sorrir por estar triste. Deixa-me ficar com a certeza que a dor não existe. Deixa-me voar pelas nuvens da minha ilusão. Quero ficar só ao lado de mim, sem pena nem dó, mesmo sendo fim. Quero navegar no mundo em que o verbo amar não nos faz mal. Quero ficar só ao lado de mim, sem pena nem dó, mesmo sendo fim. Quero navegar no mundo irreal em que o verbo amar não nos faz mal. Sentir no meu corpo as feridas que um dia magoaram a alma, no meu coração as traições que me deram a calma, para escrever sem qualquer vingança, remorso ou pudor. Descobrir o que me matou para o mundo dos tais sentimentos que fazem chorar e sorrir em diferentes momentos. Eu já me curei e não sei o que define o amor. Quero ficar só ao lado de mim, sem pena nem dó, mesmo sendo fim. Quero navegar mal. Quero ficar só ao lado de mim, sem pena nem dó, mesmo sendo fim. Quero navegar no mundo irreal em que o verbo amar não nos faz mal. Namorando, e vai dando umas voltinhas com o Gonçalo e com o Fernando.

é pouco resta. Lá não havia ninguém. Voltou e ao ver sentada sozinha a chorar uma velhinha, como quem estivesse à espera daquele que nunca vem. Onde está aquela casinha que a mim me viu nascer? Diga lá, minha velhinha, eu tudo quero saber. Na velhinha soluçar, naquele homem respondeu, disse baixinho a chorar, o fogo de tudo ardeu. Porque tanta maldade na terra? Porque incendiar nossa serra? Porque tudo está negro, tão triste? Porque só cinzas agora existem? Porque que tu ficaste sozinha? Não vem a minha velhinha? E aqui não mora ninguém. Porque muito para mim estás a olhar, talvez te faça lembrar um filho que já partiu, aquele que nunca vem. A sua querida mãezinha na sua aldeia voltou, na terra onde nasceu. Linda velhinha que estou, quem tanto espera sou eu. Perdoa, querida mãezinha, não te quis abandonar. Às vezes até nem dinheiro para regressar. Pouca sorte Deus me deu naquela terra distante. Agora sou filho teu, não vou mais ser imigrante. Estou doente de amor e a razão da doença é minha. É uma gordinha, é uma gordinha. Uma gordinha cheirosa conquistou meu coração, me deixou alucinado, morrendo de paixão. Mulher magra, gostosa, é a razão da vida minha. Hoje eu quero uma paixão, vai ter que ser uma gordinha. Sou doente de amor e a razão da doença minha é uma gordinha, é uma gordinha. Estou doente de amor e a razão da doença minha é uma gordinha, é uma gordinha. Em forma de um coração, brilha quando quer carinho, apaga com a solidão. Amo cada uma delas,

para contar as estrelas, contei 212. Com as duas dos teus olhos, são 214. Pus para contar as estrelas, contei 212. Pus para contar as estrelas, contei 212. 11 horas e 44 minutos, estamos à escuta de Alentejo nas Saias, lindas músicas. Então, boa escuta e uma ótima manhã que eu desejo a todos. Já tive tantos amores, mas uns vêm e outros vão. Já tive tantos amores, mas uns vêm e outros vão. Sou o amor dos meus filhinhos, eu guardo no coração. Sou o amor dos meus filhinhos, eu guardo no coração. Sou o amor dos meus filhinhos, eu guardo no coração. Já tive tantos amores, mas uns vêm e outros vão. Meus filhos, amores perfeitos, os mais lindos que eu já vi. São meus botões preferidos, que eu guardo no meu jardim. São meus botões preferidos, que eu guardo no meu jardim. São meus botões preferidos, que eu guardo no meu jardim. Meus filhos, amores perfeitos, os mais lindos que eu já vi. Dá-me cá a tua mão. Eu canto-te uma cantiga cá dentro do coração. É o canto de uma cantiga, cá dentro do coração. É o canto de uma cantiga, cá dentro do coração. Imigrante português, dá-me cá a tua mão. Saíste da tua terra, olhaste para trás chorando. Saíste da tua terra, olhaste para trás chorando. Oh Portugal da tua alma, tão longe te vai ficando. Oh Portugal da tua alma, tão longe te vai ficando. Oh Portugal da tua alma, tão longe te vai ficando. Saíste da tua terra, olhaste para trás chorando. Yeah. Ora, 11 horas e 56 minutos, estamos a 4 minutos do meio-dia. Então, estamos à escuta de um mix de Alentejo. E assim eu vou-me despedir com estas músicas. E então espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris, e que gostassem da emissão. E espero que vocês tivessem ficado contentes e com muita, muita alegria. Ora, então estarei cá amanhã na mesma para a minha missão, com a missão do fim de semana à porta. E até lá, cuidem-se bem de vocês e bom apetite, tudo bom e muita saúde para todos. Então encontraremos cá amanhã de manhã às 9 horas, se Deus quiser, se tudo correr bem, e com mais uma missão, um fim de semana à porta, apresentada por mim mesmo, Lourenço. E bom apetite a todos, e daqui a pouco deixo-vos com a RTP Internacional. Então, um ótimo fim de dia, tudo bom, muita coragem e bom apetite a todos. Então, até amanhã, se Deus quiser, e fiquem bem. Bom apetite a todos e ouçam bem a notícia lá de baixo. Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. A Santa Casa da Misericórdia de Bulhacém garante que os responsáveis vão ser punidos. Nos últimos dias veio a público um vídeo que mostra uma idosa, utente num lar, deitada na cama coberta de formigas. Na Rússia, o antigo presidente Dmitry Medvedev avisa que podem ser usadas armas nucleares para defender territórios russos. A União Europeia garante que vai agravar as sanções contra a Rússia. No Irão, pelo menos 9 pessoas morreram nos protestos que já duram há 6 dias. São manifestações depois da morte de uma mulher por não estar a usar corretamente o véu islâmico. Sol em Portugal continental, com previsão também de mais nuvens no litoral oeste do país e em alguns locais do interior centro e sul. Madeira, céu em geral nublado, Açores também, com períodos de chuva por vezes forte no grupo ocidental e aguaceiros fracos nas ilhas dos grupos central e oriental. Notícias, edição, Joana Carvalho Reis. Os responsáveis vão ser punidos. É a garantia da Santa Casa da Misericórdia de Bulhacém, no concelho de Loulé, depois da divulgação de um vídeo que mostra uma idosa, utente no lar da instituição, deitada na cama e coberta de formigas. A família desta mulher acusa o lar de maus tratos. Quanto à Santa Casa, assume que está em causa um caso de negligência grave e garante Mário Antunes que não tinha conhecimento da dimensão desta praga de insetos até terem vindo a público as imagens. O vídeo foi gravado a 12 de junho, dia em que uma funcionária que teve entrada no turno da manhã encontrou a idosa utente do lar com o corpo coberto parcialmente com formigas. Fonte da Santa Casa da Misericórdia diz que é a mesma funcionária que alegadamente gravou esse vídeo. De imediato, as estruturas diretivas encarregadas foram alertados, mas sem terem